A paz do nosso Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos ler o capítulo 13 do segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 13. E aí podemos dizer que ultrapassamos a metade do livro e tendo como meta de curto prazo encerrar mais um livro da Bíblia com mais 12 devocionais, tá bem? O capítulo 13 fala do reinado de Jeoacás, rei de Israel, no Reino do Norte, o reinado de Jeoás e a morte de Eliseu. Hoje nós vamos fazer assim: eu vou trabalhar com o texto primeiro, depois faço uma leitura. Aliás, abro com uma leitura devocional, trabalho com o texto e no final leio novamente os resultados do relatório que nós tivemos nesse período de praticamente 2 meses, quando eu lhes falei a última vez sobre esse relatório. Vamos para o texto da devocional de hoje, enviada pelo Everson, do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Nossa alma precisa estar em festa, porque se não temos os tesouros desse mundo, temos a maior das riquezas, a graça de Deus, que é melhor do que a vida. Ele diz: não se desespere. Às vezes as circunstâncias da vida se tornam tenebrosas. Sentimos-nos ameaçados, encurralados, sem saída. Nessas horas parece que o mundo vai desabar sobre a nossa cabeça. Ficamos com medo. Eu quero, porém, encorajar você a confiar em Deus, a descansar em sua providência, a olhar para o alto e saber que do Senhor vem o seu socorro. Nos desejar um dia abençoado, e nós também desejamos à equipe toda de abertura devocional a bênção do Senhor. Vamos ler o capítulo 13, então, segundo Reis 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeó, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais havia feito Israel pecar, não os abandonou. Por esse motivo, a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, só para você lembrar, Reino do Norte aqui, tá? E por longo período, o Senhor os manteve sobre o poder de Azael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, porquanto observou todo o sofrimento que o rei da Síria impunha sobre Israel. Então o Senhor providenciou um Salvador para Israel, que libertou os filhos de Israel do jugo dos arameus e puderam voltar a morar em suas tendas como antigamente. Entretanto, continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia conduzido Israel a cometer. Além disso, obstinaram-se no erro, permitindo que o poste ídolo permanecesse em pé, sendo cultuado entre eles em Samaria. Assim, de todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, porquanto o rei da Síria havia destruído a maior parte do poder militar de Jeoacás, reduzindo-os a pó. Ora, os demais feitos de Jeoacás e tudo o que realizou, bem como a sua glória e poder, porventura não estão todos registrados no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Irmão, só um dado histórico aqui importante. Olha aqui, lá atrás, praticamente 3.000 anos atrás, esse texto está relatando o conflito entre o reino do norte de Israel e a Síria, inclusive com a vitória da Síria, porque Deus estabeleceu juízo sobre a casa de Israel, norte de Israel, e tendo estabelecido o juízo, permitiu que a Síria vencesse Israel, 3.000 anos atrás. Então, realmente é motivo para você até não pecar, mas eu quero dizer, dar risada quando a mídia fica fazendo comentáriozinhos sobre isso ou aquilo ali no Oriente Médio. Irmãos, esses comentários carecem de fundamento histórico. Então, aqui, dá risada, não no sentido de zombaria, mas no sentido de desconsideração. Não é possível considerar essas análises, porque nós estamos falando de um conflito milenar, né? Milênios de conflito ali no Oriente Médio. Só faço essa ressalva. E tudo isso vai culminar na queda do Reino do Norte, primeiro do norte de Israel, tá bem? Agora o reinado de Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, Reino do Sul, tá? Começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé e não se afastou de nenhum dos pecados ao qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinadamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazias, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro das Crônicas do Rei dos Reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. Tá bem? Isso começa falando do rei, do momento em que reinava Joás no Reino do Sul, mas dá ênfase à queda do Reino do Norte. A partir do versículo 14, um dado importante, a morte de Eliseu. Vamos ver. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Abba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Mais uma observação, essa de rodapé. A última menção a Eliseu, antes desta, foi no capítulo 9. Antes desta, no capítulo 9. Jeú havia sido ungido em 841 a.C. e Jeoás começou a reinar em 789. Estão observando? Praticamente 3 mil anos atrás. Existe, portanto, um período de mais de 40 anos, durante o qual nada é registrado sobre o ministério de Eliseu, que nasceu antes de 880 antes de Cristo e viveu mais de 80 anos. A maneira de Joás falar quer dizer que a pessoa de Eliseu significava mais para o sucesso militar de Israel que as forças militares da nação. Eliseu, mediante um ato simbólico, indicou que Jeoás deveria lutar contra os arameus, crendo na bênção de Yahvé que o profeta invocara sobre ele. Então, aqui a datação e a importância da vida de Eliseu e a datação do seu nascimento e da sua morte. Dando prosseguimento, versículo 15. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e reteza o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente, em direção ao leste, e atire. O rei assim o fez, e Eliseu afirmou: esta é a flecha da vitória de Yahvé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afec, e serão aniquilados. Em seguida, Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes, desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Mais um detalhe para você saber, se você olhar o mapa que está aí na sua Bíblia ou na internet, você vai ver que, saindo do Egito, logo ao sul e ao oriente, né, você vai ver o território de Moabe, um território por onde Israel teve que passar, teria que passar e poderia passar em paz, se tivesse tido autorização. Não teve autorização, passou pela força mesmo, de um território que tinha sido comprado por duas pessoas. Importante você saber. O território de Canaã foi comprado por Abraão e depois pelo seu neto Jacó. Tá bem? Então foi comprado por Abraão e por Jacó. Claro que os povos que ocuparam durante 430 anos da escravidão no Egito não queriam entregar, porque eles ergueram as cidades ali. Então, outros povos ergueram suas civilizações ali. No entanto, antes de haver qualquer uma delas, já havia sido comprado por Abraão de caminhantes do deserto, possuidores de pequenos vilarejos, e Abraão comprou, Jacó comprou, Davi conquistou. Isso é fato, isso não é elemento para se discutir. Também não é elemento para se discutir que você deixa a terra 400 anos e está lá no Egito. Ninguém é culpado por ter erguido uma civilização onde a terra está vazia. Você não vai ficar dizendo, olha, pertence ao povo de hebreu, até porque não se saberia quem estava lá. Não saberia se os hebreus iam conseguir sair do Egito, eles eram escravos no Egito, então também não dá para condenar nesse sentido. E por essas questões e por mil outras que a Bíblia vai relatando, é que nós entendemos esse conflito geopolítico ali naquela região. Bom, as tropas dos moabitas, que fica ali ao sul, bem ao sul de Canaã, e em direção ao oriente, tá bem? Olhe o seu mapa e você vai bater o olho e já vai ver território moabita aí, para você consolidar seu conhecimento geográfico da questão. Costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, enquanto alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem, avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Que coisa tremenda! Azael, rei da Síria, subjugou a Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Veja, nesse momento, a Síria estava tomando frente, ou seja, dominando aquele território israelita. Porém, o Senhor teve misericórdia dos israelitas e demonstrou seu carinho para com eles por causa da aliança celebrada com Abraão, que eu mencionei para você agora, aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face. Morreu Azael, rei dos arameus, e Ben-Hadade, seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as suas cidades das mãos de Ben-Hadade, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, durante a guerra. Três vezes Jeoás o feriu severamente, venceu e recuperou as cidades. Irmãos e irmãs, só a leitura desse capítulo já nos mostra, louvado seja Deus, pelo último versículo, que esse território era um território israelita a princípio, fruto de uma aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Porém, também é justo considerar que eles ficaram 400 anos. 400 anos não são 4 dias, nem 40 dias. Os povos do deserto foram criando pequenas cidadelas, pequenos vilarejos, depois elas cresceram, se tornaram civilizações, como os moabitas, e com seus deuses. Então, não é caso de censura, mas isso criou uma tensão. Essa tensão existe até hoje. O que não podemos fazer é dizer: o povo de Israel não tem direito a uma porção de terra no Oriente Médio. Isso é um equívoco histórico grotesco. E há material, ideologicamente orientado, antissemita, antisionista, melhor dizendo, para dizer que Israel não tem parte ali. Não é verdade. Israel já ocupou aquele pedaço de terra, maior até do que o pedaço de terra que eles possuem hoje. Também é errado para os sionistas e para cristãos que amam a história de Israel, o povo de Israel, mesmo com suas falhas, seus erros. Você percebe aí quantos reis que acabaram virando idólatras. Não é possível que nós, mesmo cristãos, e considerando que Israel tem direito à sua porção em terra, desconsideremos que outras nações também tenham a sua porção em terra ali no Oriente Médio. E o que nós podemos desejar e orar é que haja paz. Haja paz e cada um tenha a sua porção em terra, sem afrontar o outro, sem atacar o outro. Eu estou falando de haja paz, mas sei que não haverá paz. Como assim, pastor? Não haverá paz, irmão. Não haverá paz. Isso só na volta de Jesus. Porque esse conflito, que é um conflito de parentes, é um conflito que já começa com a formação da civilização ali, é um conflito, como eu disse, milenar, são milênios. E cada um sempre tem um grupo um pouco mais extremista que diz assim: israelitas extremistas vão dizer, tudo é nosso. Tudo é nosso e os outros vão embora. E se apoiam nos Estados Unidos, e agora mesmo, e dizem, é nosso. Outros, então, de outros povos, como o Hamas, como o Hezbollah, que eram sustentados e são sustentados pelo Irã, por outras nações também, e com apoio de gente da ONU, que dá dinheiro, eles não usam para o desenvolvimento do país, mas para formar guerrilhas. Preste atenção, Israel não pode dizer é só nosso e os outros que se virem. E as outras nações também não pode dizer é nosso e Israel que se vire e fique perambulando pela Europa ou por outros lugares. Isso não pode acontecer. Todos têm direito à terra. Isso deveria ser tratado de outra maneira. Mas, infelizmente, nós sabemos que não será assim. Isso só cessará por 3 anos e meio, quando um líder se levantar e conseguir uma paz de 3 anos e meio ao pé da letra, ou metade de um tempo completo, então todos ficarão maravilhados com ele, com a sua capacidade de liderança. Esse será o maior o anticristo, né? O anticristo. Eu digo maior porque ao longo da história nós tivemos vários anticristos. E ainda temos vários anticristos. Esse maior anticristo, com a besta e o falso profeta, vão enganar toda a humanidade, enganando toda a humanidade durante 3 anos e meio, vão conseguir aquietar todo mundo e todo mundo ficará feliz, em paz, em alegria. Só que depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar e vai sentar no trono em Israel, no templo. E sentando no templo, os olhos dos israelitas se abrirão. E eles então entenderão também, com a presença de duas testemunhas, os olhos serão abertos, e os israelitas, muitos israelitas, simbolizados pelo número 144, 144, 12 vezes 12, tá? 144 mil é padrão de grandeza, ou seja, um grande número de israelitas abrirá os olhos, e abrindo os olhos, vão ver que Jesus é o Messias e vão sair a pregar durante os outros 3 anos e meio, ou a segunda metade de um tempo completo, e então virá o fim, Jesus voltará. Estamos e temos a obrigação de orar para que se cumpra a vontade de Deus, e o nosso desejo é que não haja mortandade aqui e acolá. Nosso desejo é que crianças não sejam mortas, homens, mulheres, idosos não sejam mortos, não sejam torturados. Nesse sentido, nós pedimos por momentos de paz. Essa é a nossa função em oração. Todavia, sabemos que estamos orando e devemos dizer: Senhor, essa é a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade. E eu estou dizendo para você que a vontade dele só vai se cumprir completamente, e a paz verdadeira só se cumprirá completamente quando Jesus voltar. É claro que eu estou falando aqui em 3, 4 frases. Todo um conceito apocalíptico, trabalhado no livro de Daniel, trabalhado em Isaías, trabalhado em Deuteronômio, trabalhado por outros profetas, está presente também algum flashes, né, apocalípticos, trabalhado pelo livro todo do Apocalipse. Então, é claro que eu estou só esbarrando na questão, mas é bom que você saiba. O conflito é milenar. Nós podemos orar para que haja momentos, flashes de paz, é o que nós devemos orar, para que o Senhor faça a vontade dele e pessoas sejam poupadas, mas devemos saber que já está escrito que não haverá paz completa até que Jesus volte. Até que Jesus volte, haverá mais um último período. Esse último período é de 7 anos. 3 anos e meio, o anticristo ainda engana. E depois de 3 anos e meio, ele se revela. E quando ele se revela, os olhos de Israel se abrem, os olhos das nações se abrem e percebem que é o anticristo. E aí, salve-se quem se agarrou em Deus, o Deus eterno. Quem se agarrar em Deus, o Deus eterno, o Todo-Poderoso. Quem teve com ele comunhão, esse será salvo. Quem não estiver com ele, será condenado. Acho que para você, pelo menos, ter vontade de se aprofundar nisso, mas aprofundar, cuidado, hein? Aprofundar com zelo mesmo. Tem que ler muito. Aí eu vou dizer a você, tem que ler muito, muito da Bíblia, muitos comentários de gente séria para não sair fazendo o que a mídia faz, dizendo que a Israel quer acabar com a etnia em Gaza. É uma bobagem, imensa. Né, o que eles estão falando e outras coisas. Essa guerra já, né, não são 3 mil anos, 3 mil anos desse livro. Essa guerra vai a mais ou menos 4 mil anos. Eu cito para você só uma nação que surge a partir de Noé, mais que 4 mil anos. Eu cito, Edoms, Edomitas. Né, que vão dar origem a outro povo, a outra etnia, são descendentes de Esaú. É, se você pegar um livro de história geral, você vai ver que há etnias que se formaram ali no Oriente Médio. História geral. Havia um livro, não sei se ainda é vendido, do Sérgio Buarque de Holanda, que fala sobre muitas coisas. Mas há livros hoje, talvez muito mais amplos, muito melhor situados e que podem dar a você uma compreensão mais ampla sobre a história geral e sobre a história bíblica também, para você não sair dizendo, nem levantando, como eu digo, bandeira de um lado e de outro, porque nem um lado nem outro está com toda a razão. Quem tinha toda a razão, teve toda a razão, tem toda a razão, é Jesus, o Senhor. E a palavra dele veio para Israel e depois para os gentios, para as outras pessoas de outros povos. Que Deus abençoe você e que esse texto fale ao seu coração, esse comentário pequeno, desperte em você o desejo de se aprofundar nisso, porque o que está em jogo é a vida eterna ou a morte eterna. Não é brincadeira. O que está em jogo é a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos. O que está em jogo é a vida de milhares de pessoas em toda a Terra. Então nós não podemos brincar com isso. E nem falar bobagem sobre o assunto, tá bem? Eu estou só esbarrando no tema, mas isso nós precisamos aprofundar, fazer oficinas, fazer grupos de estudo durante um mês, porque às vezes cansa, né? E depois dá um intervalo, um outro. Trabalho durante mais um mês, 2 meses, ou uma classe permanente estudando escatologia, ou seja, nós precisamos nos aprofundar, tá bem? Que Deus abençoe a todos e agora eu passo a relatar o falar do relatório que nós alcançamos. E para você entender o que Deus tem feito por nós. Irmãos, nós tínhamos no último relatório 378.114 escutas. Preste atenção. 378.114 escutas. Nós saltamos. Perdão, não, é isso mesmo. Nós saltamos para 407.731 escutas. O nosso relatório atual é de 407.731 escutas. Por isso eu tenho agradecido e agradeço de novo em vários meses. Nós estamos indo aí de 15 mil a 20 mil escutas. Isso é feito como, pastor? Você pode me perguntar. Nós estamos usando três meios. Nós estamos usando o WhatsApp, Santidade Bíblica, com esse número, e cada semana entram mais pessoas. E as pessoas, entre as pessoas que entram, elas voltam a ouvir, passam um dia, daqui a 2 dias elas ouvem de novo, e por isso nós chegamos a 407.731. O único trabalho que eu tenho, além de preparar o estudo, de ter a devoção e de ler para você, é fazer a contabilidade diária do WhatsApp, porque senão não dá para acompanhar. Eu pego no dia seguinte e vejo todos, vem aquele sinalzinho, todos que ouviram, ou 5 minutos, ou toda a ministração. Aí eu anoto ali, vou anotando, anotando. É feito com o WhatsApp Santidade Bíblica. É feito com um blog. E esse blog é totalmente alimentado pela missionária Vivian Lopes, a quem eu agradeço. Totalmente alimentado. E você vai encontrar ali centenas de, perdão, dezenas de livros bíblicos. Dezenas de livros bíblicos. Ela vai postando, ela vai postando, ela vai postando. Blog Logos 7, só o numeral, tá? Ponto blogspot.com. Blog Logos 7, ponto blogspot.com. E alimentado também esse número, somado também ao YouTube, o programa Metanoia, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura. Esse YouTube nós precisamos reativar. Nós tivemos uma boa entrada, mas depois os irmãos arrumaram um emprego que os impede de dar continuidade. Então, nós precisamos de outra pessoa que faça essa entrada, prepare a edição, né? Nós gravamos a mensagem, enviamos e alguém tem que fazer a edição, porque nós já não temos condição de fazer isso. Muito bem, somado esses três instrumentos, WhatsApp, blog e canal no YouTube, nós chegamos a 407.731 pessoas. Há meses que nós estamos chegando a 20 mil escutas, entre 10 mil e 20 mil agora. Bom, onde vocês estão chegando? Para encerrar, mais uma informação. Claro, em primeiro lugar, maior acesso no Brasil. Mas não para no Brasil. Felizmente, isso foi um trabalho do blog, mas também agora alimentado pelo YouTube, porque ela também postou, a missionária postou mensagens do YouTube. Uruguai, nós saudamos os irmãos uruguaios e nos chama a atenção, porque do ponto de vista populacional, nós temos 200 milhões de habitantes, 215 milhões, e o Uruguai tem cerca de 4 milhões, e eles são o segundo à frente dos Estados Unidos da América, que tem 300 e tantos milhões de habitantes. Então, Brasil, Uruguai, agora eu vou por ordem decrescente, tá bem? De quem ouve mais para quem ouve menos. Brasil, Uruguai, em terceiro lugar, Estados Unidos da América, em quarto lugar, Austrália, em quinto lugar, Emirados Árabes Unidos, em sexto lugar, a França, em sexto lugar, né? Eu falei primeiro Brasil, segundo Uruguai, terceiro Estados Unidos, quarto Alemanha, quinto Austrália, sexto Emirados, sétimo França. Em oitavo, os Países Baixos ali, o YouTube não define para nós qual dos Países Baixos. Mas em oitavo estão os Países Baixos. Em nono, há uma região desconhecida ou país desconhecido, provavelmente um país, irmãos, pelo número crescente de pessoas, provavelmente um país. Eu vou dar um exemplo só, um só. Na Coreia do Norte é proibido. Então, se for, nós podemos estar falando e em dois lugares, o YouTube diz que é desconhecido. Na verdade, não é desconhecido, é proibido. Então, Deus abençoe os missionários que lá estão. Em nono lugar, região desconhecida ou país proibido. Em décimo lugar, voltamos para a América do Norte, no Canadá. Em décimo primeiro lugar, glória a Deus, na Rússia, para que a palavra alimente os irmãos lá. Em 12º, na Arábia Saudita, glória a Deus também, mais um país árabe. Em 13º, no Reino Unido, sem definição também de qual dos países do Reino Unido, pode ser a Inglaterra, mas pode ser a Escócia, aí precisamos esperar, em algum momento eles vão definir. Em 13º lugar, o Reino Unido. Em 14º, Seychelles. Em décimo, glória a Deus. Em 15º, a Ucrânia, glória a Deus. Junto com a Rússia, estão aí em guerra 2 anos. Que Deus abençoe e pare com isso. Tenha misericórdia das pessoas que essa guerra cesse. Em 16º, a Argentina, aqui na América do Sul também. Em 17º, a Indonésia. Em 18º, o Japão. Em 19º, um outro país desconhecido ou proibido. E em 20º, a República Tcheca. São os 20 que eles mencionam no relatório. Se houver outros, eles mencionam 20. Eu espero que outros lugares estejam conhecendo também. Irmãos, esse é o relatório que nós fazemos a cada mês ou a cada 2 meses. Agora, eu vou fazer. Nós estamos em julho, lá para o fim de agosto. Fim de agosto, daqui um mês e meio. Tá? Porque, ou meio de agosto, que é 2 meses, porque não é necessário que nós façamos. É só para agradecer a sua oração pela nossa vida, agradecer a expansão para você que tem divulgado, pelas pessoas que têm divulgado, e agradecer os praticamente 10 contribuintes, não são 10 fixos, mas 10 contribuições fixas, né? Próximo de 10 contribuições fixas que nós temos. Muito obrigado. Espero, nós chegamos a ter 14, que nos deixava um pouco mais aliviados. Espero que a gente volte a ter 14, 15, 20, para poder ter uma vida com alimentação adequada, com medicação e tudo mais. Mas o Senhor provê e vai prover e proverá, né? Então, muito obrigado. Esse era o relatório. Que Deus nos abençoe. Deus abençoa, está abençoando. Esses números são muito expressivos? São. Para um programa que não tem música, não tem cânticos espirituais, é só leitura de capítulo bíblico. Se você analisar, não é programa de celebridades, gospel também, não é programa de qualquer outra coisa, né? É leitura bíblica, então é muito expressivo. Para chegar a isso, queridos, Deus abençoar, isso é fruto de relacionamento com Deus. Não é que eu não peco, não. Mas todo pecado, peço perdão a Deus, todo pecado cometido ao longo da minha vida, em 40 anos de conversão, está confessado e eu tenho convicção na palavra do perdão de Deus. Fruto de relacionamento com Deus. E fruto também, além do relacionamento com Deus, da bênção de Deus, da sua disciplina. Porque depois que eu comecei, após uma internação grave, e aí eu comecei, mas não tinha essa intenção, comecei modestamente mandando para 50 a 70 pessoas de um grupo que chamava Ore pelo Pastor Gama, porque eu estava em coma, e os irmãos oraram e Deus me livrou. Mas depois que eu decidi transformar, passado um tempo, eu falei, ah, vou prosseguir lendo. E já são 5 anos. Então, já tive uma outra internação de mais 15 dias. Então, nós temos dias que não podemos ministrar por questão de saúde, outros dias não podemos ministrar por ida ao médico à noite. Já fui várias noites, passei no PS, fiquei no PS, não chegou a ser internação, mas é um dia que você perdeu de ministrar. Há momentos também de atividade na igreja, né? Embora eu não seja o líder de um trabalho grandioso, mas espero colaborar, né? Então chega lá um domingo, você vai, prega, você vai, dá o estudo, você vai, prepara líderes, e há dias que a gente não manda por isso. Mesmo assim, você precisa. Agora é um conselho geral, seja a área que você estiver, precisa definir o seu objetivo. E definindo o objetivo, aquelas regras do planejamento, onde, para onde eu estou indo, como eu vou, quando eu vou dar esse passo, em que direção, né? O quê, quando, como, por quê, para quê. E aí aquelas regras são importantes, a sua disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai a lugar nenhum, né? Então, eu recomendo a você, jovem pastor, não passe a sua vida fazendo um ministério insípido, onde você só conseguiu se equilibrar na igreja e ficar ali 4, 5, 6 anos, 10 anos, mas não trouxe sal e luz, não temperou, não modificou a história da vida das pessoas. Ah, mas é Deus quem faz isso. Deus faz isso, mas ele usa Eliseu. Ele faz e ele usa instrumentos. jovem pastora, seja disciplinado no seu, na sua devoção, no seu relacionamento com o Senhor e no seu trabalho. Jovem líder da igreja, seja disciplinado. E não precisa ser jovem. Você também já tem alguns anos de vida cristã, seja disciplinado para ler a Bíblia todo dia, para se preparar, para ler comentários, para buscar referências, para chegar diante do Senhor um dia e apresentar tudo que Ele te deu, seus talentos multiplicados. É isso que eu tinha para dizer hoje. Eu estou tomando o tempo de vocês com esse relatório, mas eu sei que muita gente ora por nós e eu preciso dar uma satisfação. Isso é parte do planejamento, da satisfação, né? Então, eu estou dando uma satisfação àqueles que oram, agradecendo e dando uma satisfação para aqueles que estão divulgando. Divulgue mais, que dá uma satisfação para aqueles que estão ofertando e pedindo, por favor, em nome de Jesus, pela graça, favor imerecido, pela graça de Deus, diga: olha, eu vou apostar nesse trabalho, eu vou investir nesse trabalho porque é Bíblia, leitura bíblica. E com isso todo mundo vai conhecer cada capítulo da Bíblia, até onde Deus me permitir. Não posso dizer que vou até o final, ainda faltam 20 e tantos livros, porque ninguém sabe, ninguém sabe a hora que Deus vai chamar. Então, eu não sei se vou conseguir encerrar esses 20 e tantos livros, mas enquanto estiver aqui, em condições, eu quero colaborar com o corpo de Cristo, edificando a igreja através da leitura bíblica, através da santidade bíblica, porque a leitura bíblica, a palavra é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Jesus é a palavra, o Logos, né? A palavra viva. Então, vamos continuar. Bom, nós não sabemos do futuro e nem nos interessa, se interessa a Deus. Mas o que importa é que hoje foi mais um capítulo, e se ele nos permitir, com mais 12 devocionais, nós encerraremos mais um livro da Bíblia. E tudo isso está lá no blog. E que Deus abençoe a todos, através do WhatsApp, através do blog, através do YouTube, do canal no YouTube. Que essas palavras fiquem ecoando e alcancem pessoas. Deus abençoe poderosamente você e te fortaleça. E guarde esse número para você celebrar conosco daqui a 2 meses. 407.731 escutas. Tá bom? Guarde esse número. 20 países, de vários continentes. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.